Mesa, 83-203. No 600, pronto, cópia. No 600, autorizado para Natal, nível 370, via Pêsulo 1-0. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca. Funciona 5437, controle 119.8. Da Flix, decolada 00, controle 119.8. Meia 00, transponder 5437. Correto, repete quando pronto, voo no meia 00. Lu Juliette Serra, ciente, livre descida, frequência livre para coordenação. Salvador, boa tarde, tá? 3283. São 3283, boa tarde, contato radar, submantém 190, saída Puca. 190, saída Puca, solicita nível final 110, tá? 3283. São 3283, autorizado 110. Autorizado 110, tá? 3283. Web 6721, no chame centro Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2865, 7721. Patango Bravo, Kilo Whisky, boa tarde. Mantenha-se condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas afastadas. São 3283, autorizado voar direto Conde. O 3283, para efeito de treinamento, solicita efetuar a saída completa. É possível? Sim, te mantém o perfil de saída. O perfil, obrigado. Tá bom, para o táxi, voo 1394-100 a bordo. 430 Brasília. Uno 394, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 01. Pati Índia, 1-18-95, ponto de espera e 1-0-1, ou 1394. Aí, olha, é o seu colher. Papatango Bravo, que Luiz, que esteja atento a tráfego 2 horas, 4.8 milhas, mantendo sobrevoo próximo a 1-0. É um Robson 4-4. Papapá, Mike e Juliette, o meu. Na 6320, chegada a Mari, desço para nível de voo 050, ajuste na 091. Chegada a Mari, desço na 050, senhor. Oscar Tango Kilo, prossiga. Para táxi, você vai chamar a torre 118, décima 95, o Oscar Tonkin. Afirmativo. Tem um setor sul do aeródromo para não interferir na aproximação da 1-0. Tá quente, mas Juliette, o meu vai descender agora, vai permanecer a 500 GL e quente das aproximações, cara, totalmente condicionado permanente na sua. Seu localizer 5626. Repeat 5626, complete final and contact tower 118.95. 118.95, good day. Salvador Tower, good afternoon, repeat 5626. 35626, good afternoon, check land gear, wind 116 knots, clear to land 110. Clear to land, I'll check. Espera da 1-0-1-3-4. 394, mantém o ponto de espera, aguarda a aeronave na final. Após o pouso autorizado, alinhar e manter a sinusada. Após o pouso ali, mantém o voo no 394. Solo voo 133304 para pushback acionamento. 133, livre de sumar, encordação que pediu solo, repete para táxi. Livre em coordenação com o pessoal de solo, repetirá para táxi, 1333. Alfredo 2230, chama Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260, 288, obrigado, 2230. B26, solo ao 10 direita, solo 121 decimal 9. 219. Triple 566, vacate the runway. Tip 5626, taxi by Alpha and Kilo for Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, Triple 5626. Beleza, sinal 011, autorizado sinal de procedimento ADS, é passabilidade. Alfa 2011, livre da restrição ITAP, autorizado a sinal da LS, está na zero da reportagem estabilizada. CNE 6320. Cabo que Luiz, que ciente, frequência livre para coordenar. Voo 13333 para o táxi com 111 a bordo, 4 horas, alterno galeão. 333, táxi de Apatiuni, Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 091. Ciente, Apatiuni, Índia, no ponto de espera, torre 118.95, estado 111, voo 1333. E 19.8, bono 394. Controle, ou 1394, uma boa tarde. Bono 394, aciona o código transponder 5435. Acionado 5435, bono 394. Bono 394, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360 da EL. Solo Gol 1754, pushback acionamento. 754, número 3, o setor agora tiver a push. Boa. Corrida Amador, Gol 1333, ponte espera, dono 0, pronto. Bono 333, alinho mantém, canseiro no 0. Confirmando, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 149. Autorizado alinhar e decolar para o Gol 1333. controle, só. Boa tarde, eu chamei a 6315, posição 5, tem informação Papá, solicita nível 360 para Guarulhos. Chamei a 6315, Papá confere, autorizado para Guarulhos, nível 360. Via para o Zulu 16, até para o Zulu, após conforme a rota do plano. Decolada 10, com primeira curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, onde intercepta para o Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5466, controle 199.8, Xané 6315. O direct mais ou menos também, o mais direct ou menos também está ciente do tráfego próximo do Zulu. Ciente. El, Leda e após bridge, transponder 5466 e o controle 119.8, Xané 6315. Xané 6315, atendimento correto, repete quando pronto para puxe. Chamado para puxa, chamei a 6315. Solo no 924 da Gol para o táxi, POB 142, autonomia 1215, alterna Salvador. Passar. Espera torre 118, décima 95, ajuste no 011. Ajuste no 011, de táxi, bate 1 no Índia, ponto espera 118.95. Outro 924 da Gol. Após a passagem da aeronave, está liberado para o chinês, estou me avisando. Salvador, voo 00. Voo 00, por condições de puxar um pouco mais atrás para a passagem para outra aeronave no 08 da mesma companhia, para fazer táxi simultâneo, voo no 00? Sem problema, vou puxar. Gente, eu estou livre. Posicionamento e reporta para táxi, voo no 00. Ok. 3283, serviço radar terminado, 65 milhas, nordeste do VOE Salvador, mantenha nível de voo 110, chame Aracaju na frequência 120.3. 924, ponto de espera da 10, visão com tráfego na final para decolagem. Após as 4, após a aeronave na curta final, ali mantém, campo 0-0. Gente, após a aeronave na curta final, ali mantém, o 924. Chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Azuera, Azul 41 no meio, boa tarde. Azul 41 no meio, boa tarde. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 011. 050, 011. direita lá. Eu não controlo essa informação com o seu papá. Agora de cópia. 118.95. 118.95, Índia November Alpha. Oi, boa tarde novamente, Índia November Alpha, visual Alca. Índia November Alpha, reporte contra o final no 7. Reporte horário visual Alca 17, Índia November Alpha. Meia 1 no 42, autorizado para Recife, nível 350, via por Whisky 58. Decola da 1-0, com o primeiro curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5475, controle 119, decimal 8. Recife no 350, autorizado 58, 10, esquerda Puca, Caju, 5475, 19861 61, 42. Meia 1-42, correto, faz quando pronto. Amarelo. Paulo, Oceania 6320, boa tarde, boa vista. 6320 da Laúcha, táxi Alfa, reportando táxi 6, Juliette, boa tarde. A táxi de Alfa, reportando com Juliette, 6320. Para o táxi Gol 900 com 173, alterna Maceió, tem 2 horas e 40. Confirmando 2 horas e 40? Afirmo. Zero táxi de Alfa, Índia no ponto de espera chama 286 1011 no altímetro, bom voo. Alfa, Índia, ponto de espera 1895 a torre, 1011, bom no 1000. Afirmo, 1895. A 222, controle 119, decimal 8. 198, 924. Alfa, 2 milhas fora. Alfa, autorizado, pouso, pista no 7, vento 090 graus, 18 nós. Autorizado, pouso no 7, de November Alfa. 24, contato radar, submantenha 350, saída Puca. 350, saída Puca, 924. Ingresso via Juliette após a passagem do Boeing da Gol para o portão meia dúzia. Após a passagem do segundo gol, vai ingressar via Juliette para o portão meia dúzia, o Xané 6320. Afirmativo, o tráfego mencionado se encontra agora através do portão meia dúzia. Quem está observando o tráfego? Controle Salvador, uma boa tarde a 35240, tem integração Papado, ideal dirigida. IP5240, boa tarde, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 09. 060, 09, 5240. Backtrack, o ponto 44 de frequência. Salvador, Gono 600, está no ponto de espera da 10. Gono 600, após companhia iniciar, ali mantém, cabeceiro 10. 600, da companhia, ali mantém 10, Gono 600. 10, autorizado para na pro de TAP. TAP, o 352 está trazendo. Uno 754, Close 26, controle 119.8. Uno 119.8, go 754. Controle de Salvador, com 754, 1600 pés, Pucas e Par. 1754. Confere. Mantém escuro. Na minha pode prosseguir 2000? Patrona no meio, prossegue 2000. Bom, 754, contato radar, saída Puca, submantenha 390. 390, Puca, Gol 754. Azul 416, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento LS, reporte autorizado. Autorizado, patrona. Indoor Alpha, Standby para responde, por gentileza. Azul 4416, informa o tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés. Opção 44 não irá interferir na sua aproximação. Cliente, 4116, assiste o tráfego. Mais direto meu também, tem. Grata. Boa tarde, eu fui para o 4-0, informação papá. Escuta 200, sem problema. 5490, informação papá, confere. Pronto, cópia, 200 Petrolina. 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 200, decolada 10, primeira curva à esquerda. Vestido saída Momo, código, após código, autorizado direto do destino. 5460, no transponder, o controle 119.8, 5490. 4-0. Correto, repórter quando pronto no Patrick. Contará 4-0. Trânsito Salvador, voo 9600, perfil Puca. Bom dia. Voo 9600, bom dia, contato radar, submantenha 370, saída Puca. Saída Puca 370, 9600. Uno 924, chame sempre o Recife na frequência 125.45.